Orchestra. Procurando uma erva, eu já sei onde encontrar. Vou lá no Pio Morango, que ele bota pra fumar. Vou levar a sério esse papo de roqueiro. Boto uma fantasia e grito o tempo inteiro. Minha guitarra, eu começo a pular. Isso é rock punk, não precisa ensaiar. Ele tem marihuana e é de boa qualidade. É só não reparar na sua mancha do pescoço, porque lá do Vietnã é que vem o chumbo grosso. Próxima parada, 17º foge à esquerda da estrada. Fumaça dissipada na presença do guarda. A cena tá armada, uma guimazinha de nada. O mais puro tetraído canabinol. Mulher na vontade mandou ver no sapólio, confundiu com porcalha. Original vai ser high. Comunidade no vale. E o Porto Alegre com os carinhas. É isso aí, Biblia que eu fico bem negão, presença garantida, 100% na marola. Como o mestre Hermeto, pode crer. Direto, direto, direto.